Estamos de volta à emissão da Rádio Bonó. Vereador Nuno Ribeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dão à Câmara Municipal de poder aqui também na Rádio Boa Nova divulgar as iniciativas que vamos desenvolvendo e preparando para os oliveirenses e para todos aqueles que nos visitam. Em destaque então a Gala do Desporto, é já a quarta edição desta realização. Vereador Nuno Ribeiro, esta é já uma realização quase que obrigatória em cada ano, desde que aconteceu a primeira edição, todos os anos é esperado este momento, nomeadamente por parte dos muitos agentes desportivos do concelho. Sim, esta é a quarta edição da Gala do Desporto, que é um evento que é anual, é anual, e que tem aqui o apoio e o envolvimento de todos os clubes e de todas as associações desportivas do concelho de Oliveira do Hospital, aquelas que pelo menos desenvolvem uma prática desportiva federada. E de facto, no nosso entender, é já uma iniciativa obrigatória, tendo em conta também o bom trabalho que estes clubes e estas associações dinamizam e a própria dinâmica desportiva que é hoje reconhecida no concelho de Oliveira do Hospital. E até dizer, sem qualquer falsa humildade, que foi com gosto que no ano passado o Jornal As Beiras, na sua gala anual, tendo eles um prémio de desporto, atribuíram esse mesmo prémio ao município de Oliveira do Hospital. Portanto, quererá dizer algo? E no fundo aquilo que diz é que temos de facto uma dinâmica desportiva bastante implementada e esse prémio não é do município, é de todos aqueles que por este concelho fora vão dinamizando e desenvolvendo quer iniciativas desportivas, quer oportunidades para a prática desportiva dos oliveirenses. Mas isso também porque o município tem esta proximidade com todos os clubes e associações, andam todos de mãos dadas, como é que é a relação Câmara com a atividade desportiva? A relação é muito próxima, o acompanhamento é regular e depois a Câmara, naturalmente, que também se evidencia, e a visão também do seu Presidente da Câmara, que reconhece a importância do desporto na nossa sociedade, e nesse caso a Câmara apoia as iniciativas e viabiliza as atividades dos clubes através quer de apoios diretos, quer de apoios de infraestruturas, transportes. Portanto, nós consideramos que o desporto é de facto uma mais-valia, contribui para a formação integral de todos nós e nesse sentido apoiamos e acompanhamos a atividade dos clubes. Mas a formação acaba por ser a vossa prioridade? Sim, não desvalorizando o desporto sénior, porque eu costumo comparar o desporto sénior como que seja a universidade, neste caso do desporto. Os nossos jovens são formados nos diversos escalões de formação, mas depois terão que ter a oportunidade, tal como o aluno que chega ao 12º ano e deverá depois ter a oportunidade e para o ensino superior, aqui também o anseio de qualquer jovem que pratica desporto nos escalões de formação é depois ter a oportunidade de chegar a um escalão sénior, que é aí onde depois concretiza tudo aquilo que aprendeu. E portanto, nesse sentido, valorizamos muito a formação desportiva, sem deixar também de considerar o desporto sénior. Porque o desporto é também um espetáculo, tal como se assiste a uma peça de teatro, a um filme de cinema, também se assiste quando a prática desportiva é boa e tem qualidade, também se assiste a um bom espetáculo que ajuda também a promover as nossas localidades, a promover o nosso concelho e também a dar aos nossos oliveirenses oportunidades para terem também contacto com bons eventos desportivos. Portanto, em cada ano também uma fatia do orçamento é dirigida ao desporto. É possível saber o valor que anualmente o município disponibiliza em termos de incentivos e apoios à área desportiva? Portanto, no total nós temos uma rúbrica em orçamento à volta dos 500 mil euros, cerca disso, que é distribuído por todos os clubes e também pelas iniciativas que se vão desenvolvendo. Mas aqui é importante dizer que temos mais de 700 atletas a praticar desporto federado no concelho de Oliveira do Hospital e as modalidades desportivas são 14 a praticar a praticar desporto de forma federada. Portanto, se considerarmos esta realidade, veremos que o apoio é de facto merecido, porque estamos a contribuir para que estes 700 jovens tenham de facto uma vida saudável e adotem práticas saudáveis no seu dia-a-dia. E de ano para ano, tem notado o maior envolvimento dos jovens? Há cada vez mais gente, mais jovens a querer praticar o desporto no concelho. Sim, consideramos que os clubes estão a fazer um excelente trabalho na formação desportiva e percebe-se que vão tendo cada vez mais jovens nos escalões de formação, que vão crescendo, destacando que este ano temos também, para além da ginástica, que tem bastante jovens meninas, temos também o Futebol Clube Oliveira do Hospital, no futebol e no hóquei, que este ano também integraram equipas femininas. Portanto, o desporto é abrangente. E no meio deste apoio e desta rúbrica que nós temos para o apoio ao desporto, não devemos considerar que, ou deixar de considerar que em Oliveira do Hospital não são apenas os clubes federados e todos aqueles que querem praticar desporto de forma formal que são considerados, mas também o cidadão comum tem tido cuidado por parte da Câmara Municipal de ser considerado nas iniciativas desportivas que lhe são propostas. E aí nós temos um programa que eu gosto de destacar, que é o programa MOVE-te, que também possibilita um quadro de atividades desportivas abertas a toda a população. Portanto, tentamos também incentivar o desporto de manutenção para aqueles que não o praticam de forma federada. E também nesse sentido, este ano de 2017 fica marcado pelo lançamento do projeto Bócia Sénior, onde a Câmara Municipal adquiriu um conjunto de kits para a prática desta modalidade, o Bócia, que é bastante proveitosa também para as pessoas da terceira idade. E, portanto, oferecemos um desses kits a cada IPSS do nosso concelho para também aí estimularmos a prática do desporto nesta população sénior. Portanto, tem havido este cuidado de tentarmos chegar a todas as franjas da população. Portanto, tem havido esse cuidado e também para isto tem contribuído o facto de o Pelouro do Desporto estar sob a responsabilidade de alguém que também gosta muito da prática desportiva, o próprio vereador Nuno Ribeiro, não sei se ainda é jogador de futebol, mas sei que foi. Isso também contribui o facto de sentir o desporto, assim como o próprio Presidente da Câmara Municipal, o facto de sentir o desporto também leva a que outros pratiquem e adiram à prática desportiva. Sim, naturalmente. É um gosto e quando fazemos as coisas com gosto, certamente que elas podem correr um pouco melhor. Portanto, o Sr. Presidente, também estando relacionado na sua formação com a educação física, sendo professor de educação física e ex-treinador de futebol, portanto, percebe naturalmente as mais-valias que o desporto tem na formação dos nossos jovens, como já referi. E eu próprio, também tendo sido um ex-praticante e também tendo a formação de base em educação física, portanto, o gosto é extensível a todos os desportos e assume-se enquanto importante na prática da educação física e daquilo que, de todos os benefícios que a prática de desporto nos trazem a todos nós. Muito bem. Ais Santos falou então de que no concelho há 14 modalidades desportivas. Consegue enumerá-las? Deixa-me ver se não me falha nenhuma. Não sei se terá aí uma cábula que é interessante saber. Tenho. Ora bem, no desporto, no concelho, temos o futebol, temos o futsal, temos o basquetebol, temos o hóquei patins, temos a ginástica, temos o atletismo, o triatlo, a natação, o BTT, a pesca desportiva, o ténis de mesa, o ténis, o bócia e o... Passou no teste. Portanto, são muitas modalidades e já referiu que são então cerca de 700 atletas envolvidos. Isto tudo leva à realização desta Gala do Desporto, a quarta edição. São várias as categorias a concurso, portanto, a premiar. Participou certamente nas reuniões prévias, não é? Para se definir de facto a pessoa, o atleta a homenagear em cada categoria. Foi difícil chegar a um consenso? Não é difícil porque as pessoas, e também permita-me aproveitar esta oportunidade para explicar como é que se chega a estes premiados. Portanto, é constituída uma comissão de avaliação para esta Gala do Desporto, onde cada clube com desporto federado tem um representante nesta comissão. Os oliveirenses podem também, o público em geral pode propor nomeações, é aberto um período onde qualquer um de nós pode nomear quem entender dentro destas categorias, justificando o porquê da nomeação, e depois estes clubes, através dos seus representantes, propõem também e nomeiam agentes desportivos que se tenham destacado na época, neste caso, 2016-2017. Esta comissão tem ainda como elementos um elemento da Câmara Municipal, um técnico de desporto da Câmara, e tem um elemento convidado, que é aqui jornalista da Rádio Boa Nova, que é o Sr. Albino José. Portanto, entre eles são feitas as propostas de nomeação e depois é feita democraticamente a votação de cada um dos elementos que são propostos para estas categorias. E aqui eu gostava de destacar que a Gala do Desporto não é o vereador da Câmara, nem poderia ser, que escolhe quem são os premiados, não proponho nem voto, portanto a Câmara tem direito a um elemento a fazer parte desta comissão, que tem o mesmo direito que todos os outros, mas no fundo aquilo que eu gostaria de destacar é que todos aqueles que são premiados resultam de uma votação entre pares. São os clubes que entre eles votam e escolhem de um clube e de outro aqueles que entendem que se destacaram mais na época 2016-2017. Portanto, é uma votação que os próprios clubes entre eles reconhecem o mérito de uns dos outros. E vão ser distinguidos, portanto, todo o tipo de agentes desportivos, desde atletas, treinadores, desde a formação, à prática sénior, portanto há um conjunto grande de categorias. Os prémios deste ano, nós temos o Clube Associação Desportiva do Ano, depois dentro dos séniores temos a equipa sénior do ano, atleta do ano e treinador do ano, temos a equipa de formação, o atleta do ano também na formação, o atleta jovem revelação, que neste caso são premiados 9 atletas, um de cada estes clubes nomeia aquele que dentro dos seus escalões de formação mais se distinguiu, portanto todos os clubes veem neste prémio Jovem Revelação do Ano, estarão presentes nesse prémio através de um dos jovens que mais se destacou. Depois temos o Dirigente do Ano, o Prémio Reconhecimento, Prémio Dedicação, Prémio Carreira, Evento Desportivo do Ano e, por último, o Prémio Memória, que também é considerado sempre que os clubes entendem que é chegada a hora de reconhecer alguém que muito contribuiu para o desporto no concelho e que, entretanto, já não está entre nós. Para além destes, também são distinguidos todos aqueles atletas que ao longo do ano foram objetos de votos de reconhecimento nas reuniões de Câmara. O próprio vereador tem por hábito, nas reuniões, sempre que algum atleta se destaca, propor votos de reconhecimento pelo feito conseguido. Quando algum atleta ou algum agente se destaca a nível local ou mesmo distrital ou nacional, nós temos o cuidado de reconhecer também na reunião de Câmara Municipal, dar a conhecer aos restantes elementos do Executivo aquilo que vai acontecendo no concelho em termos desportivos, e costumamos destacar através desse tal voto de reconhecimento que aproveitamos a Gala do Desporto também para fazer essa entrega, independentemente de alguns desses agentes que tenham recebido o voto de reconhecimento sejam depois ou não distinguidos nas diversas categorias. Portanto, pode acontecer que alguém que recebe o voto de reconhecimento depois tenha um prémio das categorias, mas também acontece o contrário. Portanto, falamos de uma sessão onde vai ser destacado o mérito dos agentes desportivos do concelho, mas em causa está uma gala. Portanto, há toda uma grande preparação em torno desta organização. É feita com algum requinte, podemos dizer. Sim, gostamos que o desporto, neste caso, tenha aquilo que merece e que tenha o requinte e a distinção que, no nosso entender, e aqui vai, no fundo, demonstrar todo o trabalho que é feito pelos agentes desportivos que trabalham no nosso concelho. E eu não posso deixar de lembrar não só aqueles que trabalham o desporto federado, mas também todas aquelas associações, entidades e organizações que, ao longo do ano, vão dinamizando iniciativas com provas de todo terreno, caminhadas, provas de BTT, entre outros, e no qual incluo também os diversos clubes que praticam o desporto da Fundação Inatel no Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, todos eles merecem que o desporto seja tratado com cuidado, com carinho e com esta iniciativa que também pretendemos que tenha qualidade e que tenha, de facto, a dignidade que uma atividade tão nobre como esta nos merece. E ano após ano é também sempre uma noite de casa bem cheia, bem composta. Sim, esta é uma das dificuldades que ainda temos e que esperamos resolver em breve com a nova Casa da Cultura, mas esperamos que a casa esteja novamente bem cheia, sendo que este ano teremos também uma transmissão em direto através da Centro TV, para que possa também chegar a todos aqueles que não podem estar presentes nesta iniciativa. E gostaria ainda também aqui de destacar que para abrilhantar esta gala, nós costumamos ter sempre, dentro do possível, uma figura pública. E este ano temos, para além da nossa apresentadora residente, chamemos-lhe assim, a nossa Ângela Cunha, temos também o músico e compositor nacional e bem conhecido André Sardé, que também colaborou connosco na prova de São Silvestre que recentemente realizámos e que também é alguém que tem tido um carinho para com a Zona Centro, sendo ele de Coimbra, através da organização também de um evento de angariação de verbas para as vítimas dos incêndios, como foi aquela que organizou no Convento de São Francisco em Coimbra. E portanto será ele o nosso apresentador em conjunto com a Ângela Cunha. E permita-me também aproveitar esta oportunidade para dizer que este evento não se cinge apenas a uma gala de entrega de prémios. Todos os anos a Gala do Desporto tem contemplado uma exposição temática relacionada com o desporto e depois de termos passado pelos clubes e pelas iniciativas que se têm desenvolvido no Conselho, as primeiras edições desta exposição baseava-se no trabalho feito pelos clubes, na história dos próprios clubes, este ano a exposição tem a ver com a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos e nos Paralímpicos. Portanto, nós sabemos também da importância do olimpismo, que é um sistema de princípios que procuram, no fundo, uma construção de uma sociedade mais justa através da prática desportiva. E como nós também defendemos bastante a promoção dos valores do desporto através desta nossa política de desporto para todos, entendemos que estes valores fundamentais que o olimpismo transmite, como seja a excelência, a amizade e o respeito, devem estar vertidas em todas as práticas desportivas. Portanto, a edição deste ano, a exposição temática deste ano tem a ver com o olimpismo. Portanto, é esta uma exposição mensagem, em fotografia? Uma exposição em fotografia, que é esta a mensagem que nós queremos transmitir, portanto, a história do desporto, a importância e os valores que o olimpismo nos transmitem, sendo que tivemos também o cuidado deste ano construir esta exposição de forma a que ela possa ser itinerante. E a intenção é que depois de estar um mês na Casa da Cultura, aberta a todos, possa também estar no pavilhão desportivo do agrupamento de escolas, possa estar no pavilhão municipal, para que todos aqueles que gostam de desporto, que praticam ou que assistem a eventos desportivos, possam também perceber aquilo que no fundo deve ser uma boa prática desportiva e os valores que aí devemos retirar. E, claro, não poderia também de dar um destaque e de agradecer todo o trabalho que tem sido feito e a colaboração que, mais uma vez, teremos no acompanhamento desta Gala do Desporto, que, permitam também a minha opinião, se distingue de muitas outras que têm um acompanhamento musical gravado e nós gostamos também, pela tal dignidade e pelo tal valor que falávamos há pouco, de ter uma orquestra ao vivo a acompanhar toda esta gala e aqui temos a nossa orquestra oliveirense, Cultus Musicae, também orientada pelo professor Tiago Seabra e todos os seus elementos, a quem eu aproveito a ocasião também para agradecer toda esta colaboração e a qualidade do trabalho que dinamizam e que também aproveito para agradecer a promoção do Conselho de Oliveira do Hospital através da música e através do bom trabalho que eles desenvolvem. O vereador Nuno Ribeiro aqui na Rádio Boa Nova a fazer-se também acompanhar pelo troféu, não é? A distinção que vai ser entregue a cada um dos homenageados, podemos dizer assim, nesta Gala do Desporto. De referir que esta entrevista está a ser transmitida em direto através do Facebook, portanto, quem queira ainda nos pode ver-nos através do Facebook. No entanto, para quem nos acompanha apenas pela rádio, não é possível acompanhar em vídeo esta entrevista, mas, vereador Nuno Ribeiro, faz-se acompanhar-se aí por um belo exemplar. Sim, quer descrever? No fundo é este o troféu que todos aqueles que se distinguiram na época 2016-2017 irão receber, sendo que, e também gosto sempre de dizer isto, são muitos os que são premiados, mas felizmente são muitos aqueles que ficarão de fora, e isto também valoriza toda aquela dinâmica e todo o trabalho desportivo que eu falava. Este é ano, uma peça diferente de anos anteriores. Este ano alterámos, na quarta edição, alterámos um pouco o figurino da peça, e temos agora uma peça feita em vidro, sempre com o nosso cavaleiro e com a sua alusão, com a chama também, com a chama olímpica que introduzimos no nosso cavaleiro oliveirense, e portanto que faz parte da nossa história, e aqui com uma relação com o desporto. Portanto, este ano será um troféu também bonito, tal como tem vindo a ser nos anos anteriores, mas agora passando para uma peça em vidro. Portanto, e vai ser igual para todos. Sim, não é? Igual para todos. No total, quantos vão ser entregues? São 13 prémios de categorias, como lhe disse, que há uma que tem 9 atletas, portanto, nessa categoria do Jovem Revelação são 9 para 9 jovens atletas, e depois temos outros 13 nas diferentes categorias que aqui apresentei. Muito bem. Portanto, está expectante quanto a mais esta realização, que certamente é uma grande equipa que está por trás dela, mas acaba por ser o vereador que lhe dá a cara. Sim, é bom quando se trabalha com uma equipa que veste a camisola e que também sente com gosto aquilo que se está a desenvolver, e aqui um agradecimento a todos os colaboradores da Câmara Municipal que diretamente apoiam e colaboram para que esta gala corra dentro dos possíveis e dentro daquilo que está previsto, mas no fundo expectante, mas com uma grande satisfação, acima de tudo, por perceber que se trabalha bem o desporto no Conselho de Oliveira do Hospital e que merece, de facto, ser reconhecido de forma digna. Muito bem, Vereador Nuno Ribeiro, muito obrigada pela sua presença hoje aqui na Rádio Boa Nova. Estamos a 2 dias dessa grande realização, a Gala do Desporto. Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado. Ficamos então por aqui nesta entrevista com o Nuno Ribeiro, Vereador do Desporto do município de Oliveira do Hospital. Pode acompanhar estas e outras informações através do site da Boa Nova em radiobonova.pt e também através das redes sociais. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital, para todo o mundo.